Autorizado ILS, tem resposta estabilizada no 1972. Contornando uma formação pela direita é bem pouquinha coisa. Continua, não sei se deixa possibilidade. obrigado. NLS 1172. Bom dia, voo 1172, no Simbra, com trem para encher tramado. Bom, no 72, autorizado com o sistema 0, vento variável em 1, sim, pouso na pista 1-0, voo 1172. Rono 72, Paulo 51, libere direito, taxi via Alfa e Juliette, seu gate 01. Alfa e Juliette para o gate 09, gol 172, obrigado. São João, e agora não me deu de foto. Samuel, lá, São João. Autorizado Guarulhos, nível 360, decola da 1-0 com a primeira curva direita na saída do São João no meio da Mótima. Autorizado 1-0 a primeira aerovia após Taubaté e conforme lote. Transponder 5547, controle em 120-18. Bom, no 73, que eu seja mais correta, pode pronto para o pushback acionar. 763 autorizado, estiver aqui acionando a constante. Teve a Paixão no Índio, você espera chamar pronto, altímetro no 095. Delta Daniel de Tóquio, com 0, vento variável em 1. É aqui o decolagem, então, 1-0. Autorizado no reporte finalizando no gate 08.